Estamos no ar com mais um podcast do Jaspion. Chegamos finalmente ao 7º episódio. Aí sim, hein? Aí sim, o demônio da montanha hoje. 7 da noite, estamos aqui com ele, Change. Opa, tamo aí, cara. Eu proponho a gente esquecer esse episódio e falar sobre aquele vídeo do cantor do Jaspion cantando todo o tema do Jaspion com sim, aqueles caras lá. Exato, que vídeo maravilhoso, né, cara? Eu fiquei verdadeiramente emocionado, cara. Acho que foi o Cássio de Medawar que compartilhou, depois o Bruno compartilhou também. Cara, que é muito legal, cara. Tipo, o cara que é o cantor original vindo aqui. E no final do vídeo ele canta em português, cara. É lindo. Ele canta em português. Na hora que ele canta em português, eu fiquei arrepiado, cara. Eu não esperava por aqui. Na hora que ele canta em português. E caraca, o velhinho lá, meio Justin Bieber, tá cantando muito, cara. Porra, Akira Kushida, né, cara? Ele é muito bom cantor até hoje. Ele canta, ele faz show e tudo mais. Eu tive o privilégio de poder ver o show dele em 2004, primeira vez que ele veio ao Brasil. Viu Akira Kushida cantando todas as músicas do Jaspion. Foi lindo. E eu acho muito legal porque ele canta no Jaspion, a música do Dylion, né? Algumas outras, mas ele não canta o tema do Jaspion, né? A música de abertura. Não é ele que canta no original. Mas toda vez que ele vem, a galera pede e ele canta mesmo assim, que ele é mó gente boa, tá ligado? Certo, porra, é. Não tem como, né, cara? Porra, canta o tema pra nós também. Esse vídeo é muito legal, galera. Fiquem no canal do Ricardo Cruz, que é um famoso cantor de anime songs também. Que ele tem, esse livre trânsito no Japão com os cantores japoneses. E ele trouxe o Akira Kushida pra fazer um projeto muito bacana dos 30 anos do Jaspion. Ficou maravilhoso. Eu vou deixar, inclusive, o vídeo no final, tá? Quando o encerramento, eu vou deixar largado pra vocês, pra quem não viu aí, assistir. Mas é isso, galera. 7º episódio, Nerd Reverso, Demônio da Montanha. Cara, e que episódio, hein? Que episódio! Eu não vou nem comentar nada que eu sei que o Change gosta de ver ao vivo. Uhum. Mas, cara, o que eu coloquei de anotação, eu li as anotações depois e fiquei assim, cara, que episódio, cara. Cara, eu vi hoje... O que eu tava falando lá no nosso grupo de WhatsApp, cara... É que eu tenho alguma memória, né, de alguns episódios de Jaspion, mas esse, cara, eu tenho uma memória muito grande, primeiro porque, tipo, que é maneiro, assim, a gente vai ver mais pra frente em termos de direção e cenário, como é que eles vão fazer pra transmitir pro audiovisual o que tá no roteiro das loucuras que vão acontecer. Sim. E eu me lembro que eu assisti isso com 8 anos, sei lá, 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade, e naquela época eu já sabia que nada do que vai acontecer nesse episódio faz sentido, cara. Não, cara, então... a aleatoriedade desse episódio vai no 11, cara. É um negócio muito louco. Cara, é muito doido, cara. Então, eu não me lembro de tudo que acontece. Eu me lembro de algumas coisas, assim. Então, vamos ver. Como sempre, estou na surpresa. Mas eu continuo impressionado com essa memória, porque, assim, dessa vez, da última vez que você tomou um spoiler lá pelo que eu escrevi, eu falei, não vou escrever nada pra não dar um spoiler, mas só pela imagem, cara, um quadro você já, tipo, matou metade do negócio. Caraca. Porra, cara, mas é que é esse quadro aí que tá agora, foda-se, vou dar um spoiler, que é o Batman, olha, o Jaspion. O Jaspion dentro do monstro, cara. Sim. Eu me lembro vividamente, assim. Tipo, deles fazendo, tipo, as paredes, pulsando, assim, né? É. Eu me lembro que isso me deixou, na época, um pequeno garoto juvenil de 7 anos, muito impressionado, cara. Muito, muito. É de impressionar mesmo, você é louco, tio. Mas eu confesso que eu não tinha a menor memória antes de assistir esse episódio. E realmente tá de parabéns esse episódio, cara. Mas antes de seguir adiante, vamos dar aqueles recadinhos básicos aqui. Adicione a gente nas redes sociais pra você saber quando que vai ter os episódios. A gente tá tentando manter toda quinta-feira, 7 da noite, horário de Brasília, né? Porque tem gente de outros estados. 7 da noite, horário de Brasília. Aqui no canal do YouTube a gente vai fazer ao vivo. E você pode adicionar a gente no Twitter, que a gente, antes de começar, uma hora antes ou até durante o dia, a gente avisa que vai ter. E pra vocês não perderem o link pra acompanhar ao vivaço. E depois, claro, o vídeo vai ficar disponível até quando a Toei quiser, no YouTube, e no nosso blog, podcastdojasper.blogspot.com.br, lá você vai ter aí o feed do áudio pra galera poder aí sim ouvir ad eterno, pra sempre. Vai ficar na internet pra sempre. Pra sempre, até... Exato. Até alguém, né, tirar, né? E deixando aquele recado básico, Tokusatsu TV, que é a TV... oficial do Jaspion e de várias outras séries. Inclusive, dessa vez eu lembrei, até porque eles têm o episódio 7 lá, pra você assistir sem corte, sem nada. Tem um link, inclusive, na descrição dessa live. Se você quiser acompanhar, clica aí, vai pro canal deles e escuta a gente. E aí pausa junto com a gente, você que sabe. Mas tá, imagina, né? É muito doido, tipo, dois canais pausando. Exato. Tem maluco pra tudo, né? Dá pra fazer. Tá, de qualquer forma, tá aí no link pra você poder ver o episódio 7, O Demônio da Montanha, certo? Tokusatsu TV é o canal oficial dos caras. Certo, bichão? Tô pronto, então? Ah, aqui, antes da gente começar, já queria ler aqui os comentários já estão ótimos aqui. Uh-huh. Tem aqui o Mr. MD7, okay. E antes da gente começar, ele colocou: agiliza aí que eu vim na delegacia assinar um BO e tô roubando o Wi-Fi deles, mas acho que vão me liberar logo. Esse cara gosta mais do podcast do Jasper do que eu que faço o podcast do Jasper. É impressionante. Cara, eu queria dar meus parabéns pra ele, assim. Realmente, fica aí, cara, enrola aí mais o BO aí, que ainda tem mais 40 minutos, vai lá. O cara roubar lamentando o Wi-Fi da delegacia não dá problema, não, gente? Eu tô um pouco preocupado. Sei lá. Lamentando aqui pelo Lucas Dias, que disse que vai ter aula agora, não vai dar pra acompanhar, coitado. É aula do quê? De repente não vale a pena. Mata a aula, cara. Mata a aula, pelo amor de Deus, gente. É aula do quê isso aí? Se for de história, por exemplo, já não vale história pra nada mesmo, então... É, a gente tá vendo aí que não serve pra nada, né? Exato. Brincadeira. Este podcast, não. Vai, galera. Ó, segundo aqui o Alexandre Alves, uhum, ele diz que a gente tá comentando noite lá do cantor, né? Uhum. O Akira Kushida, não é isso? Sim, Akira Kushida. E ele fala que o cantor do tema de abertura era o Ai Takano, que já é falecido, infelizmente. Pois é. E por isso o Akira Kushida meio que herdou a música. É. Então não faz sentido, né? Sim, não, e é legal no... que ele cante também. Ele canta muito bonito. Muita emoção. Cara, a voz dele é maravilhosa, né, cara? Cara, emoção, assim. E ele, cara, que voz, hein? É, então. Porra, 71 anos, cara, ele tem. Quanto? 71. Impressionante. Cara, parece tá mais aqui novo que eu. Bom. O cara se mexe com os. Tem outros comentários aí falando já de um enredo do episódio, então esse a gente deixa pra depois, vamos deixar spoiler. Exato. Ó, o Renato Aldrigue faltou na aula, por exemplo. Aí, ó, viu? Aí, tá vendo? Aí não dá, cara. Esse exemplo. Esse é o exemplo a ser seguido, exatamente. Então bora pra pesquisa. Quem nunca matou a aula pra assistir Jasper, não é verdade? Exato, pô. Puta que pariu, cara. Pô, eu nunca já matei, mesmo, cara. Se eu minha já... mãe soubesse que eu matava a aula, cara, eu tava frito da minha vida, cara. Eu acho que eu já comentei aqui o que eu já fiz, além de matar a aula também pra ver o Jasper, o Cavaleiros e o resto da manchete. Uma vez eu aluguei duas fitas do Jasper sem minha mãe saber, cara. Eu botei na sacola lá, que ela nem viu. Nossa. Só pagou depois, me tomei um esporro, tio. Você é louco. Do Jasper. Deus. Ai, ai. Tamo aí com o episódio no ponto, gente? Vamos lá. Tamo aí, cara. Beleza, só vamos falar pra eu dar o play aqui. No 00, né? Com o logotipo tudo. No 00 com o logotipo tudo. Vamos aí que agora a gente é endorsed pela... Tô com certo. Vambora. 1, 2, 3, vai! Sato Company. Sato Company. Bichão. A saudade melhorou. Diferente. O fantástico Jaspion. Versão brasileira Álamo. Olha só o Rodrigo Lourenço. Tá na alta. Do que rodou. Parabéns, cara. Ele podia projetar, né? No telão da sala. Cara, imagina, né? Se a TV tiver. Se a aula tiver uma TV e ela estiver conectada no mesmo Wi-Fi, cara, se for uma Smart TV aí. Essa invade. Invade, cara. Hackeia aí a escola, cara. Ai, ai. Só pra avisar que enquanto está rolando esse o podcast de Jasper aqui, eu tô fazendo aqui um desenho da Mia. E se teve um que eu fiz o desenho da Mia, hoje eu tô fazendo o desenho da Mia, eu posto lá nas nossas redes sociais. Depois. É tipo o Paulo Caruso, né, cara? Tem que fazer no meio, assim, né? Tadadam. Olha os efeitos. Vamos lá. Já começa com o bichão aí, ó. Cara, eu tava pensando outro dia, tipo, que o Jaspion dá uma solução muito maneira pro Satan Ghost, né, cara? Dessas coisas dele viver numa dimensão paralela. É. A montanha possui um poder oculto. Tenho certeza de que se nós cuidarmos dele, um dia o monstro calma será ligado. Já pausei. Pausei na cara do Magari. Tá maneira pra caralho. Exato, o Magari tá da hora. A primeira fala do episódio, o filho da puta fala, o Mongorila. Sério que foi o nome do bicho? Sim. É tipo, o Mongorila? Tu tá de sacanagem com a minha cara, sério? É o nome do monstro da noite. É o Mongorila. É. E depois que você vê o monstro e tal, faz sentido, né? É uma montanha que é um gorila, né? Mas assim... Não, mas assim, no original é Iagorila. Não sei se... Agora eu tô até curioso se Iuá não, é montanha. Vocês repararam que, tipo, estão mandando cada vez mais foda-se no enredo, assim? Tipo, você vê que antes, assim, tinha o... Não, beleza, acho que não vai chegar nesse planeta. Pô, não, vamos botar aqui os habitantes desse planeta falando, a gente vai contextuar aqui com... Vai fazer o contexto com essa rainha do planeta, e ele vai ver que vai encontrar... Agora, tipo, Magaren falando, tem um monstro chamado Mongorila, vamos enfurecer. Acabou. Exato. E eu acho também que é pra entrar na ação logo, porque acontece muita coisa, cara. Sim, é muito doido. E só pra confirmar... É tipo, ó, então, gente, a ameaça é essa, vai, se vira. Exato. E só pra confirmar, o original é Iagorila, que é, de fato, o gorila de pedra. Então, aí, tá a tradução não tá tão longe assim. Mas que nome infame, né? Mongorila. Um gorila, né, cara? Ai, nossa. Tá de parabéns. É, e aí? Estamos em 1-5-1. 1-5-1? Eu tô no 1-5-3, mas acho que estamos... No 1-5-4. É, margem de... Adianta aí. Né, já botei aqui no 5-3. Pode soltar. 1, 2, 3, vai. Nossa, Tango, sua mirada. É, cara. Vamos ver, pedreira. Nossa, a pedreira é diferente. Tem um marquinho ali. Sol, né, cara? Sei lá, bem iluminada. Respire. Essa é a pedreira que dá pra andar, né? Exato. Aí, mais uma vez, o diretor de elenco, parabéns pra você, né? O cara que ele sempre escolhe os piores, né? Porque, cara, ele escolhe quem tem, né, cara? Ele deve pagar, tipo, um sanduíche ou uma coca, assim, assim, pra esse cara, sabe? Sim, sim. Ei, quer ganhar um joelho, um salgado aí? Não. Um suco de caju? E essa referência dos Montes Uivantes? Vem de lá. Não, é daqui. Caraca, vai ter que quente bancho daqui a pouco. Olha só, cara. Ah, aí já tem a parada que esse monstro aí, ele lembra aquele monstro de pedra do História Sem Fim. Cara, pode crer. E, tipo, eu lembrei disso aí. Sendo que o Namagederaj voando lembrava o Falco, né? Sim. Então, assim, já é a segunda referência ao mesmo filme. Caraca, mas... Que saiu, tipo, um ano e meio antes, assim. Exato. Sabe? Mas, o cara tava muito antenado com as novidades, sabe? Mas viu que maneiro, cara? Os caras voando assim, achei maneiro a cena. Cortaram bem o fio dele, tá? É. Esconderam bem. O Demônio da Montanha. Demônio da Montanha. É sempre muito dramático, né? É. O cara jogando o joguinho. Muito bom. Olha só, cara. Esse joguinho era da hora, cara. É, isso aí é o Jaspion Gamer aí, ó. É. Mais uma vez. Jaspion Gamer, uma... cara. Aí é o mesmo roteiro, né? O Jaspion fazendo merda no começo. Aí vem o Rio e vai levar ele pra resolver agora o problema, né? Tóquio, né, cara? Muito bom. Pois é. Cara, quem é que joga videogame assim, né, cara? Pá, pá, pá, pá. O alienígena, o idiota, né? O idiota, né? Andy, oi. A roupinha dele mudou, vocês viram? É azul, cara. Tá azul agora. Exato. É roupa de sair dele. É roupa de jogar videogame, né? Calma aí. Para. O diálogo é importante em termos de continuidade, tá? A Henri fala, ela pergunta onde é que ele arranjou esse dinheiro, quer dizer, teoricamente, o Jasper não tem dinheiro. Então, roubando. De novo, como é que ele arranjou aquele carro esporte japonês que ele tem, né? Eu tô encaquetado com aquele carro esporte que, pô, não é possível, cara. A verossimilhança tá difícil, né? Tá difícil. E agora com roupa nova, né? Roupa nova. Sim, sim, roupa nova. Cortou o cabelo, que o Black Power tá menor. Uhum. Tá menor. E aí tá jogando videogame aí, fliperama, porra. Ele justamente jogando nos bagulho pra ganhar dinheiro. Entendeu? É tudo caça-níquel isso aí, cara. O Japão é muito bom. Mas aí só ganha aqueles brindezinhos vagabundo, né? É, não sei. É, tipo, é aquele que você ganha, sei lá, 50 cupons, você acha que vai trocar por um videogame, e você ganha uma caneta com 50 cupons, sabe? Então, exatamente. Não, tipo, 50 mil tickets pra ganhar um bonequinho de pelúcia, que custa R$10. É, não. É, sabe que, tipo, quando tinha esses negócios, tinha um primo meu, ele fazia um macete, assim, sabe aqueles... Fazer um macete não, ele roubava, né? Popularmente roubar, é. Outra palavra pra roubar. Ele tinha aquele do basquete, sabe, que tinha... Uhum. Então, o que que ele fazia? Ele botava, ele passava o ticket ali, aí ele ia atrás da máquina... E dentro da cesta tem um sensor. Ele ficava com a mãozinha assim pra cima e pra baixo. Caraca, velho. Aí ia contando, tipo, sei lá, 20 mil cestas. Assim. Aí saía o rolo inteiro do negócio, aí ele trocava. Pelo... É isso aí, se chama roubar. Esse podcast, enfim. Não. Olha lá, já ensinamos a matar aula, já ensinamos a trapacear no videogame. Então, também, vai lá. Exato, vamos ver. Então, tipo, 4 minutos de episódio, a gente já tá... Contraventando. 4 minutos e 12 aqui. Isso aí, perfeito. E aí, JP? Pode ir. 1, 2, 3, vamos. Ela funciona sozinha comigo. Deixa de. Ela funciona sozinha com ele lá, viu? Não precisa de dinheiro. Ah, tá vendo? Tem um. Usa tecnologia alienígena. É um cheat code. É vulgo roubar. 4 jovens desapareceram quando escalavam uma montanha. Investigar. Talvez tenha sido acidente. Não, ele usando a armadura, né? Principal dele. A armadura de tirar foto, né? Exato. Armadura de tirar foto. É a roupa da igreja, né? Você vai no domingo, depois é... Só de domingo, exato. Olha, foi nessa região. Tá bom. É muito bonita a armadura do Jasper, mano. Eu fico, toda vez que aparece, eu fico muito chocado com essa porra. É, porque, cara, quando eu via na manchete, era aquela parada cheia de chuvisco que você imaginava uma armadura foda, né? Sim. Aí hoje, vendo com a qualidade boa e você vê que ainda é uma armadura visualmente muito foda... Não, olha isso, ele tá usando a armadura de foto ainda, tá muito bonito, cara. Sim, armadura de foto, armadura que tem os relevos no jatinho das costas. Cara, eu aposto que essas crianças são muito ruins. Eu aposto. Olha isso. Ei, que olha foi? Esse moleque, olha essa cara de novo. Não, cara. Você está bem? Henri, cuide dele. Ok. Cuide dele, Henri. O que o Henri vai fazer? Não tem. Exato. Olha essa roupa do Magaren. Cara. É o Magaren, né, visual montanhista, né? Magaren é muito fashion, cara. Visual montanhista, cara. Ele tava com as canelas de fora, você viu? É, maluco. O Magaren é tipo a Barbie, assim, né? Tipo, tem a roupa diferente pra cada coisa que faz. É tipo, né? O Ken do Toy Story 3, né? Seu pai? Ele foi sugado por aquela montanha. Aquela montanha? Jaspion, é coisa do monstro. É. Coisa do monstro. Coisa do monstro. Nem sabe que é um monstro, né, cara? Ninguém falou em monstro até agora. Isso é do meu pai. Mamãe. Olha lá, já trocou de roupa aí. Já trocou de novo. Já pegou uma mais. Olha, cara, isso aí é maneiro. Essa cena é maneiro, ó. Porra, olha só, cara. Ah, imagina quantos takes pra esse movimento ficar direito, né? Exato. Sim, tá. E o que é maneiro, assim, se você vê os Power Rangers, né? Da série que os Power Rangers se basearam, assim, cara, toda hora que eles vão pular dava pra ver a corda, cara. Então é. Sim. Na roupa, principalmente, né, cara? Aí tá bom, cara. Não tá dando pra ver. Olha lá, que maneiro essa cena, cara. É, então, exato. E mó trampo pra fazer isso aí, né, acho. Nossa, ah, não, para. Pera aí, dá uma pausa aí. Dá uma pausa, pelo amor de Deus. Olha o cara, tipo, você viu os tentáculos estavam levantando ele, tipo, sei lá, tinha uns 10 metros, sim, era sim, muito, sim. Assim. Uhum. Aí ele corta, ele cai como se ele estivesse a 5 mil quilômetros. Exato. Tá caindo na estratosfera, né? Se tivesse caindo do Dylion, né? Exato. Eles pegaram a cena que ele já tinha dele caindo, né, cara? Puta preguiça, porra. Fala, eu tô no 6,56. Uma hora que essa cena foi muito ruim, cara. Quem tá mó elogiando, assim, né? Porra, que maneiro, você caiu. E de repente... Essa merda. Eu tô no 6,56. Essa cena visivelmente foi reaproveitada. Totalmente. Com certeza. E vai ser muito reaproveitado ainda, acho, né? Toda vez que ele cai de algum lugar, vai ser essa... É verdade, é verdade, é verdade. É, vai lá. 6,56? Perfeito, isso aí. Tá bom. 1, 2, 3, vamos! Ó, puxando o tentáculo. Tá? Volta aqui, seu monstro! Eu curti essa ideia do negócio ser um monstro, assim, no começo, tá ligado? É uma boa ideia, cara. Gaipin Tanque! Cara, depois que o Nerdverso falou dos textos em inglês atrás do Gaiben Tank, assim, na tela, eu nunca mais consegui não reparar. Não consegue não ver, né? Foda. Ô, miniatura. E tá em inglês, né? Que às vezes é mais engraçado. Depois eu tô em japonês. Radio Frequency. Que rádio frequência é aquela? Esse chroma aqui do primeiro plano aqui. Pausa aí no 737. Beleza. Oi, pá. Perfeito. É, cara, eu já teve até uma ceninha dessa antes, acho que a gente não comentou, mas esse efeito de fazer a miniatura parecer grande e colocar, tipo, aí tá rolando chroma aqui, mas na outra que eu tinha visto era, tipo, a miniatura colada na câmera e o Jasper ir lá atrás, assim. Então, assim, é muito bom, porque a solução é muito simples, sabe? Exato. Tipo, sim, é muito bom. Cara, e é muito esse episódio é a parte prática dos efeitos. Uhum. A gente falou do Jasper suspenso no ar pelos tentáculos e tal, que a gente não consegue ver o cabo, nem se você pausar a cena. Uhum. Os pulos que ele deu. Cara, é tudo muito bem feito nesse episódio, cara. É que ele tem sim. Cabo. Sim, e cara, você vê e utiliza. Por enquanto, esse episódio, assim, tecnicamente, ele tá muito bom. Você vê que um monstro, quando apareceu, tipo, pô, a pálpebra abrindo, brilhando e tal. Ele usando a armadura principal dele vários momentos. E quando ele abriu, você percebeu, ele abriu a pálpebra, ainda caiu terrinha na frente. Porra, tava assim, a tensão já tá. E mesmo essa cena aqui agora, que a gente tá vendo o Gaiben Tank do lado, assim, ela é muito rápida. Então você, tipo, não vê muito, assim. Então, porra, esse episódio tecnicamente tá foda, cara. Sim. Apesar de ter, tipo, começa o episódio Magaren. Então, vai ter esse monstro. Vai ser isso o episódio. E essa coisa da armadura do Jasper, cara, se bobear no último episódio, ele nem usou essa armadura brilhante dele, tá ligado? E até agora ele tá indo investigar com a armadura principal dele e tal. Tem episódio que ele mal usa, cara. Então, tipo, os caras Verdade. Puliram e vieram com ela, vamos usar. Só o Fábio Farro perguntando aqui, começou agora ou já tá acabando? Não, tá começando agora, tá uns 20% só do episódio. Ou menos. Chega minutos. Aí, cara. Chega aí, vambora. 7h37 eu tô aqui. Também. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Ó, pulsando. Lá, ó. É isso, negócio interior. Cara, isso me marcou muito quando eu era moleque, cara, porque parecia muito real, sacou? As paredes se movem. Esse é o famoso efeito James Bond, né? Caraca, velho. Aquele clássico efeito James Bond. Onde será que ele foi? Monstro daquele filme dos Trapalhões também, já que sei. Comia pedra, podemos, não tinha pra ver? Tá. Tô viajando. Não, peraí, dá uma pausa aí. Pausa aí. É exatamente o monstro no qual isso aí é baseado, é o monstro que comia pedra. Cara, a pedra comia pedra. A Henri tá com as crianças. Ah, isso é tipo, foda. Aí ela fala, aí tipo, o monstro abre a boca, aí do nada abre uma caverna atrás dela, sim, fazendo um puta barulho. Ela, vamos nos esconder aqui, vai ser seguro. Não, cara! Exatamente. É muito idiota, porque assim, é uma caverna que não tava ali há um segundo atrás. Exato. Então, tipo, né? Tipo, ainda que fosse uma caverna de verdade, não ia ser a coisa mais estável do mundo, cara, né? Então, a caverna nunca é o lugar mais seguro, cara. Quer dizer, eu acho. Cara, eu jamais estaria numa caverna. Porque... Não, e outra coisa, por que eles precisavam se esconder? Vamos nos esconder aqui. Esconder do quê? Exato. Sabe? Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém traz você. Henri, né, cara? Um androide que não sabe das coisas, né, cara? Henri é foda, cara. Enfim, vai lá. Confiando em Android, só dá nisso. Exato. É, vocês estão em que... 8 e? 22. 8 e 22. Também tô aqui. 1, 2, 3, vai! É, comeu Henri e comeu as crianças. Já era. Exato. Já era, cara. Tipo, e a caverna fechou atrás deles logo exato, depois, né? Estamos seguros. Sim, tipo, tudo bem. Aqui estamos seguros. Estamos sim, é. Olha lá. Essa coisa de tentáculos nas montanhas é uma parada muito boa, né, cara? Você tá vendo os enquadramentos, assim? Pô, tá legal pra caramba, assim. Tipo, não seria japonês se a mocinha não fosse tacada por tentáculos, né? Mas é muito clássico isso, tá ligado? Pega o pé, tá ligado? É muito bom isso. É uma triste realidade, mas é isso, é japonês. Ai, meu Deus do céu. Agora que vem o melhor momento do episódio, vambora. Deixa eu ver, qual é o primeiro? Preparem-se, hein? O que vem agora? Puta merda. Jasper tá lá ouvindo barulhos atrás da parede, né? Não são as crianças gritando, né, esse barulho. Cara, vamos lá. Pausei em 9:29. Não, peraí, peraí. Que isso? Pausei em 9:29, vai. 9:29, só vou estar assim, então. Meu Deus. 9:29 é ótimo. Então vamos lá. Peraí, não, você entra dentro da caverna, que é um monstro. Exato. Aí você ouve um barulho atrás da parede, aí você quebra a parede, e do outro lado tem um ringue, com a galera gritando e lutando, e tem os caras vestidos de Ku Klux Klan. Sim, e uns guerrilheiros, uns caras vestidos de guerrilheiros do exército. O cara segurando uma máscara de respiração, tá ligado? Tipo, tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo, bicho? Meu Deus, bicho? O que tá acontecendo aqui, cara? Eu tô, cara, muito chocado agora, você não tem noção de como tá a minha cara. Esse é o momento que eu falei, cara. A aleatoriedade desse episódio foi pra 11, direto, tipo, assim. Paralimitares, sabe? Kkk. Tipo, como assim, cara? Tipo, e eles estão bebendo, assim, eles estão com taças de vinho, assim, na mão. Meu Deus do céu. Se eles continuar, vai ter mais loucura ainda. Peraí. É, tipo assim, cara, se você fala pra mim, imagina a coisa mais aleatória que teria dentro de uma caverna que, na verdade, é um monstro. Não seria isso. Não chegaria nem perto disso. Exato. Isso é muito absurdo. Vamos dar um passo atrás. vamos retomar a história aqui, até pra ver quem chegou agora, pra saber o que aconteceu. O Magaren fala, tem um monstro na Terra, isso, que o poder dele vai ficar grande. Um mongorila. Tem um mongorila na tela que o poder dele vai ficar grande. Beleza. Exato. E aí o Jaspion começa a investigar pessoas que desapareceram perto de uma montanha. Isso. Aí ele chega lá. Uma montanha que era conhecida por, tipo, as pessoas ouvirem, tipo, uns uivos perto dela. Exato. Tá bom. Wuthering Heights. Beleza. E aí ele chega lá e tem duas crianças chorando. Dizem que o pai delas foi sugado pela montanha. Dizendo que o pai delas foi sugado pela montanha. Que detalhe, na carteira do pai que eles mostram, não é nenhum dos jovens que foram sugados naquele começo. Não é. É verdade, bem ponto. É outro cara aleatório, sim. É um outro cara aleatório. E aí, tipo, poderiam ter colocado esse cara no começo, né, pra fazer algum sentido. Exato, exatamente. Sim. Beleza, tá bom. Aí o Jaspion entra dentro do monstro, ele e a Henri entram, né, acabam entrando, e a Henri é capturada. E o Jaspion tá dentro do monstro. Vamos lá, o monstro é um monstro de pedra, tá? Sim. Um monstro montanhoso, rochoso. E a Henri é capturada por uns tentáculos orgânicos, assim, tipo, né? Sim. Tá bom. O monstro de pedra tem tentáculos orgânicos, mas tudo bem, vambora. Não, beleza. Aí o Jaspion chega e dá um soco dentro do monstro, arrebenta um órgão interno do monstro, né, que ele quebra a parede, e ele entra, e dentro da barriga desse monstro, ou sei lá onde o Jaspion tá, tem um ringue de luta com pessoas vestidas com uniforme da Ku Klux Klan, pessoas vestidas com uniforme de guerrilheiros, sim, caras pintadas, máscaras de respiração, segurando vinho, todos ao redor de uma arena de boxe e torcendo, é isso? É isso. Diga o seguinte, cara, Salvador Dalí queria ser tão surrealista quanto os roteiristas do Jasper. Não consegue. Roteiristas, essa reunião de roteiro devia ser muito foda, cara. Vamos combinar. Nossa! Cara, sabe o que eu acho que aconteceu aí? Nessa reunião de roteiro? Foi tipo, um cara falou: pô, velho, se a gente tivesse um episódio onde tivesse um monstro que fosse uma montanha e o Jasper entrasse dentro dele. Pô, maneira a ideia. Aí chega o outro e fala: pô, não, cara, vamos fazer um episódio que o Jasper vai entrar num ringue de boxe, vai lutar com uma galera assim. Pô, vamos juntar os dois aí, velho. Ninguém vai perceber. Chegou o chefe de ambos e falou assim: vamos fazer os dois ao mesmo tempo. É aquela menininha daquela propaganda, why not both, né? Exato. É o que temos até agora. Cara, esse momento é o momento que, assim, eu tava assistindo, eu metaforicamente caí da cadeira. Assim, eu também, cara, eu tava vendo, eu falei, o que que está acontecendo nesse episódio, cara? Cara, eu devia ter colocado uma câmera pra filmar minha cara na hora que eu vi, assim, eu não consegui nem falar, cara. Se vocês perceberam, eu fiquei quieto, porque eu não tava acreditando, cara, no que eu tava vendo. Esse é o momento, tipo, não dá pra você prever, não dá pra você prever. E temos aí mais de 15 minutos de episódio ainda pra ver. Sim. Caraca, eu não acredito. E essa parada, assim, do ringue nem é tão importante, assim. Exato. Meu Deus. É só muito aleatório, assim. Exatamente, cara. Tá de parabéns. Eu não tô acreditando ainda, cara, mas vamos lá, vai. Vamos lá, 9:29 todo mundo? Calma, que fica mais divertido ainda, não, essa parte do vídeo. Algo me diz que vai ficar pior. Não sei. Todo mundo no 929? 929. Perfeito. Então, no 3, 2, 1, vai. Pau comendo. E o visual dessa galera, esse cara lutando, cara. O maluco, tipo o Carrasco. Exato. É, nossa, esse é o pai do molequinho, viu? Olha aí, não tinha separado. Lutar até que um dos dois morra. Não, e ele tá com um negócio de... Ninguém manda lutar. De rugby, sei lá. Esse Carrasco de batom preto aí. Com, sabe, armadura de rugby, parece? Ou de futebol americano, né? Que rugby não usa, na verdade. Está bem. Nossa, mas que cara idiota, né? Tipo, ele, você vai lutar até a morte no lugar do cara. Você é o cara cheio de armadura, completamente forte, que acabou de arrebentar uma parede, né? Chega aí pra lutar comigo. Meu Deus, cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Tá muito surreal. Cara, eu não sei o que tá muito surreal. Tipo, cara, que porra é essa que tá acontecendo lá? Desapareceu, velho. Caraca, velho. Tem um monstro desenhado no chão da arena. Olha isso, cara. Cara, cai uma algema neles. Não, eles têm que fazer um tag team. Exato. Não, tá livre, o monstro embaixo é o próprio monstro de pedra, cara. Caraca, essa roupa desse inimigo é maneira, cara. É muito louco. Maneiro. Olha só. E o Jasper lutando com o cara preso, pausa, é muito legal. Dá uma pausa, pelo amor de Deus, aí, cara. Eu ainda preciso pro tempo pra processar isso, cara. É um choque, né? É um choque. Uhum. Tá bom, mas vamos retomar a história de onde eu parei. O cara, ele chega, aí ele encontra essa... Aí tem esse cara... Esse cara sem uma armadura que não é nada funcional, né? Porque ele não consegue virar a cabeça. E ele tá todo desprotegido. Sim. Tá lutando contra esse cara aí, que é o pai do menino, que aparentemente parece ser um policial, que ele tá com colete, a prova de balas e tal. Uhum. E o Jashon entra, ele fala, então você vai entrar no lugar dele. Aí o Jashon senta a porrada no cara sem nenhum problema, né? Claro. Sim. E aí cai uma algema do teto. Ele e desaparece, prende a mão dos, né? Dois. Desaparece, bichão. É tipo, aumenta o nível de dificuldade, né? Você ganhou lutando sozinho, agora você vai ter que lutar algemado no cara. Mas caraca, tá agora que eu tô pensando sobre isso, quem que jogou aquelas algemas? Tipo, quem que tá... Eu já sei quem que é, mas tipo, é muito louco, cara. Bom, sei lá, o monstro produziu, cara. Mas e aí entrou um outro cara com uma armadura maneira, da hora, umas luvas vermelhas, né? Assim, então... Eu acho maneiro que, assim, o Jaspion vai com a maré, assim. Exato. Ah, eu tenho que lutar com você? Beleza. Ah, uma algema me prendeu no cara? Beleza, vambora, assim. Não, e é muito boa as coreografias, porque ele tem que lutar com o cara preso, cara. É muito legal, o cara não faz nada, tá ligado? Ele não faz nada. Cara, só... e o Bruno Felipe da Costa, Felipe Costa falou, cara, isso é arte. Eu não consigo, tem que concordar, cara. Isso é muita loucura, cara. Muita arte, cara. Experimentação, né, cara? Isso aí, os caras são muito doidos. Eu tô aqui no 10h40. Vocês estão onde? 10h44, tô um pouquinho depois. Peraí, então deixa eu chegar até o 10h44. Chega lá no 10h44. Nossa, o cara tá metendo a porrada no Jashon. É. Cara, ele tem umas garras, é isso? Ele tem umas garras. Caraca, maneiro esse visual, hein? Esse cara é legal, pois é. O visual dele é bacana. Vamos lá, 10h44 aqui. 1, 2, 3, vai! Pô, mas é foda, né? Cara, isso quando rasga o Jaspion... É, assim, muito cara, legal, é muito cara. Maneiro, cara. Esse efeito é muito bom. Esse efeito é muito bom. É muito bom. Ah, uma Magari, cara. É sempre ele, cara. É sempre ele, cara. Magari é muito do mal, cara. Olha lá, o Jaspion lutando com o cara inútil do lado. Muito bom. Pô, mas o cara... Você vê que tem tá o pescoço do cara ali. Dá pra ver, né? Sim, nessa armadura. Mal feitão. É intencional. Você vai ver. Porra. Os efeitos. Pega até fogo, cara, na armadura, cara. Mó perigoso. Já perdeu o portal algemado no cara, bicho. Exato. Ah, finalmente se libertou do maluco, né? Caraca, tá muito maneiro esse cara. Agora é mano, mano, olha lá. Agora é mano, mano. É, essa luta da hora, velho. Né? E agora, hein? Cara, é o Boomerman, é isso? É. Meu Deus, não, pausa. Foi, eu não queria estragar a surpresa, era o Boomerman, cara. Exato, cara. Meu Deus, eu não tô acreditando, cara. Cara, esse episódio é muito aleatório, cara, é muito bom. Bruninho, para aí no 11:39, cara. 11:39. Vê se você consegue arrastar aí até o 11:39 no close da cara do Boomerman, cara. Vamos lá. Fazendo cara de mal, cara. Pera aí. 11:39. É. Ai, caraca, não tô querendo. É muito bom, ele tá bem mostrando os dentes, assim. Ah, é difícil. Eu falei que ele tá com uma maquiagem, cara. No sim, olho. Tá com maquiagem malvado, sim. Tá lá, lá, tá lá a cara dele. Caraca, eu não tô acreditando, velho. Tô olha, chocado. Eu espero que esses não sejam os dentes reais dele, que senão ele tem péssimos dentes, coitado. Caraca. E o cara, e aí, naquela reunião de pauta, entrou um terceiro cara que falou, sim. Então, se a gente colocasse o Boomerman aí no meio da arena pra lutar contra o Jackson. Beleza, mais um aí, vambora. Sim. Não faz sentido nenhum, não, cara. E aquela parada assim, é claro que o Jackson fica meio bolado, né? Porque na hora que ele vê que é o Boomerman, tipo assim, cara, calma aí, esse cara não era contra o Satan Ghost? Por que ele tá aqui junto com o monstro, né? Que porra é essa, né? É, vai rolar, né? Vai rolar. Cara, então, mas eu acho legal, porque assim, é um momento que assim, a gente tá confuso e o herói tá confuso também. O Jasper também, né? Tá confuso, né? Exato, verdade. Tipo, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, caralho? Né? Alguém me explica essa porra, Batman, né? Não, mas essa é engraçado, porra. Porque o Jasper ficou confuso só quando aparece o Burmo. O fato de ter um ringue, uma galera toda estrelada. É, não, isso aí de boa. Todo buraco espacial que ele tem isso. Exato, ele tá acostumado, isso é normal. Isso é quinta-feira pra ele. Cara, inclusive, eu ia dizer que o... Eu, agora que já revelou que é o Boomerman, eu acho que o Boomerman podia ficar com essa armadura aí, porra. Porque é bem mais maneira, sim, e bem mais funcional do que aquela roupa que ele usa normalmente. Não, e as luvas são muito mais funcionais que aquele bumerangue gigantesco, não é? Cara. Verdade. Ele tá fazendo muito mais estrago com essas luvas. Quer manter o bumerangue? Sei lá, mantenha, foda-se. Você gosta do bumerangue? Cola nas costas, né? Sei lá. É? Põe nas costas agora. Cara, fica com essa armadura, né? Exato. Podia ficar. Pô, ele deu uma coça no Jasper ali, cara. Protege um pouquinho aí, né, cara? Pô. Cara, assim, eu tô sem palavras, cara. Não tô conseguindo processar tudo, assim. Calma que nem acabou, não, mais. É muita coisa acontecendo, né, cara? Meu Deus, se ainda tiver algo mais chocante que isso, eu quero ver, vamos lá. 11h38, tô aí. Tá bom, vai. Ai, caraca. 1, 2, 3, bora. Boomerman! Tipo, o cara agarrou. Era um monstro, cara, olha isso. Ah, não era o pai dele, não, era um monstro, cara. Todo mundo vira monstro, ah, grande. Todo mundo vira monstro. Ah, Magari. É o Magari que tá controlando o Boomer. É lógico que é o Magari. Ah, tá, porra. E você viu que ele controla o Boomer, cara. Eu surpreendi, né, cara? Que idiota eu sou. Porra, essa armadura do Boomer tá muito maneira, cara. Se ele usasse isso, seria muito legal. Esse é o episódio que os soldados Riddler aí do Magari devem mais estar se divertindo, porque assim, todo episódio a gente apanha pro Jaspion. Agora a gente tá aqui zoando que ele tá apanhando pra alguém, torcendo lá de fora do ringue. Peraí, pausa. Pausa aí. Vocês repararam que aí, ó, aí é change é cultura também, olha só. Vocês repararam que o Boomerman, ele tá com um lápis no olho, uma sombra no olho, e ele tá usando batom? Vocês sabem por que isso, cara? Porque no início dos anos 80... Possessão demoníaca. Não, no início dos anos 90, cara, isso era meio que a galera do rock rebelde usava, entendeu? Usava batom, usava essas sombras assim no olho. Pega os clipes do Rod Stewart no começo dos anos 80. É o glam, né, cara? É, então tem essa parte do glam, meio rebelde, assim, que era muito comum nessa época. Então, o fato do Boomerman ser vilão... ele precisa de uma atitude mais radical, assim, então talvez quem esteja vendo esse episódio possa rir do batom, possa rir da sombra, né, no olho, mas, cara, isso era ser rebelde, entendeu? Era a contravenção então, da época, né? Procura lá os clipes do Rod Stewart, tem, acho que tem o Everything But The Girl, não sei, mas tem, essa galera usava isso, assim, né? Então, só um pequeno parênteses aqui. Até o Poison, né, cara? Poison, Motley Crue. Sim. Era agressivo na maquiagem. É, que o Fábio Farro falou o Boomerman gótico suave. Exato. Tô no 12 e 18. Tá bom. Bora lá? Vai. 1, 2, 3, vai. Boomerman! Ó, tapão na cara. Tirou a joinha lá, controlava ele. Aí, viu o batom dele aí, via som. Totalmente, viu? Sim. É, porque... Nossa, tapa na cara, mó forte, velho. Muito bom, né? O Magaren botou um aparelho pra controlar a mente na testa do Boomerman. Igual no Street Fighter, cara. Street Fighter é a mesma coisa. O Bison botava na testa dos caras. Ficou lá, foi engraçado. Bumerman! E o ringue continua. Bumerman! Não, agora dá um pause aí no comercial, né? Pausa, cara. Comercial. Essa coisa do ringue aleatório, cara, eu tava pensando sobre isso porque é muito aleatório. E, de novo, é outro plano do Magaren fazer isso, né? Ele que bolou essa porra toda. Cara, de novo, o Magaren já teve N chances de matar o Jaspion. Sim. O lance dele é que ele quer mexer com a cabeça do Jaspion. Ele é um filho da puta, cara. Cara, que impressionante isso, cara. Porque a série estabelece isso, a gente tá no sétimo episódio. Daqui pra frente, cara, se tiver um episódio no circo, cara, se tiver episódio no parque aquático, e o Magaren que bolou isso, eu vou aceitar, porque o Magaren é louco. Ele inventa as coisas completamente aleatórias dele. Imagina, é muito aquela, né, lógica do, aquela lógica do Coringa do seriado do Batman dos anos 60, né? Tipo, ele vai armar uma armadilha mega complexa que vai matar o Batman em 40 minutos. Uhum. Não dá um tiro na cabeça dele. Entendeu? Em 40 minutos, né? Exato. Não é aquela coisa, ele vai lentamente por uma esteira até chegar numa serra circular que vai matar ele, sabe? É isso, assim, é esse tipo de plano maluco que, assim. Cara, o cara é mal porque ele é mal, e foda-se, assim, sabe? Ele não. Tipo, o objetivo dele, o objetivo geral dos vilões, né? Que é tipo o império dos monstros, não sei o quê. Ele não precisa disso que ele tá fazendo aí pra cumprir esse objetivo. Não, nunca precisa. Ele tá fazendo isso porque ele quer. Mas as coisas que ele faz não é complexo, é aleatórias, é tipo muito. É surreal. Exato, assim. Ele é surreal. É estático. Os planos dele não fazem sentido, entendeu? Não fazem. E aquela parada, não precisa fazer, eu só quero foder a cabeça dele. Entendeu? Sim. Eu quero deixar o cara maluco, assim. Mas o aleatório das coisas que ele bola é tipo é o que me pega, tá ligado? Tipo, um ringue dentro de um monstro. Dentro de um monstro, né, cara? Dentro de um monstro. Dentro, assim. Porque então, ele chega e fala pro pai, meu monstro bom. Ele vai lá e instala uma luta clandestina dentro do monstro, cara. Tipo, what? E é maneiro, assim, que ele. E isso fica muito mais legal quando você começa a pensar na logística, assim, de que ele provavelmente ele precisou comprar as cordas, comprar o negócio. Exato. E aí ele precisou fazer várias viagens pra dentro do monstro pra montar a arena, né? E construir um lugar pra que o Jaspion fosse descobrir ali no primeiro lugar, assim, então teria que ser um lugar óbvio. Eu já proponho aí o desafio pra vocês. Vale pro público também que estiver acompanhando a gente. Chegando aí até o final da série do Jaspion, cada um vai ter que eleger o melhor plano do Magaren. Exato. Esse tá ganhando por enquanto, hein, cara. Nossa, esse é incrível, cara. Não, cara, o outro lado dele ter plantado o monstro só pra fuder com as crianças, pra deixar as crianças tristes. A flautinha de levar das crianças, depois. É. É muito foda, cara. Pô, tipo, não, fala que o monstro era o pai da criança, fala sério, Magaren. É, ele ainda teve que comprar aventais pra ele fingir que era um cientista, tipo, chamar uma equipe, contratar um carro. Não, então, cara, vamos lá, tipo assim, vamos fazer no final uma retrospectiva dos planos do Magaren e vamos eleger o melhor plano do Magaren. Agora eu posso dar uma pensada overthinking aqui na parada? Que eu tava pensando sobre os monstros ali. Tinha os guerrilheiros. Aí tinha os caras de Ku Klux Klan e todos eles eram monstros, velho. Olha o que a série tá querendo dizer pra gente. Entendeu? Olha aí, mas é isso mesmo, cara. Os homens que praticam maldade, na verdade, são monstros. Exato, entendeu? Pegou dois símbolos aí bem interessantes pra você usar essa transformação na série. Sutil, né? Quer dizer, nem é sutil, mas é tão aleatório. Aleatórios, mas assim, fez um certo sentido. Tá vendo? Agora, por que o Magaren queria fazer isso também é um absurdo, né? É claro que não é o Magaren, é tipo, sério. Sei lá, se fosse um negócio americano, talvez tivesse uns caras vestidos de nazista, né? Tipo Indiana Jones, exato, assim, exatamente. Tal. Exatamente. Né? É porque essa escolha específica de Ku Klux Klan e guerrilheiros, né? Exato. É muito aleatório. Assim, né? não são geralmente os vilões clássicos de, sei lá, série pra criança, né? E sei lá, cara, ainda apareceu o Bumerman no meio, cara. Ainda tá muito louco isso, cara. Eu ainda não processei tudo. Meu queixo caiu quando eu vi que era o Bumerman. Eu falei, caralho, é o Bumerman. Exato, cara. E bom, cara, eu devia ter visto esse episódio uns 4 dias antes da gravação, que eu acho que eu levaria 4 dias pra processar, entendeu? Aquilo que você percebeu do pescoço dele aparecendo, eu pensei assim, eu falei, pô, que parada tosca, dá pra ver o pescoço do ator ali? Não, tipo, não, era pra você ver que era um humano mesmo, né? Que não era um monstro. Sim, e aqui Quem falou aqui? Alguém falou aqui que, é, que quando o Jaspion dá um chute na cara do, do Boomerman, né, que quebra a máscara dele e revela que é o Boomerman, né, tipo, dá aquela... que ela repete a mesma cena 3 vezes. Sim, tipo quando sim. O Didi acertava uma paulada na cabeça do Sargento sim. Pincel. Sim. Foi o Bruno Felipe da Costa, ele falou isso, foi muito bom mesmo. É, então, também, cara, tô... também é um efeito que, assim, é clássico dos anos 80, né, cara? Essa repetição, assim, de, do soco do chute. Não, o golpe da Helion também tem repetição, né? Ele dá vários soquinhos. É. Exato. Mas o golpe da Helion tem repetição em ângulos diferentes, assim. Esse não, foi meio que pá, pá, pá. Tipo, foi mesmo assim, o cara só foi voltando a fitinha um pouquinho. Ó, lá na, nas nossas redes sociais, lá soltei o desenho da Mia. Olha lá, aí, hein? Rapaz, aí então, aí, vamos lá. Mia, que não tem as caras do episódio até agora. Não está nesse episódio agora, porque garanto que foi ela que tramou tudo. No, quando... eu ainda prossigo com a minha teoria de que ela é a grande vilã, cara. É porque a Mia, ela adiciona uma surrealidade a mais no episódio, entendeu? Então, ela, acho que ela ficaria muito over the top essa parada, muita coisa louca, e ainda tem a Mia pra... Aí não, aí não dá, né, gente? Aí já é muita coisa também pro espectador se preocupar. É, eu tô no 12:59. Também, cara. Muito bem. Vamos aí. Então, 1, 2, 3 e bora. Pô, essa trilha sonora não toca muito, mas ela é foda, ela cara. Ela é boa, ela é boa. É muito foda. Não é que tem um saxofoninho, né? Olha lá. Aí. Puta, essa trilha sonora é foda, cara. Essa música não toca muito, cara. Isso aí deve ser tema do Magarin ou não. Sei lá. Depois eu vejo não sei. Aqui. É uma música, na verdade, olha lá. É muito bom. Aí o... Como o Nerd Reverso sempre fala, né? Que ele sempre tem essa perseguição, né? Que é a mesma de sempre. As miniaturas, eu adoro, cara. Adoro as miniaturas voando. Cara, isso é muito maneiro, porque tá cheio de coisa pra ocupar espaço, cara. Isso com certeza foram 3 episódios que eles sim. colocaram em um só, cara. Avante! Pô, essa perseguição do Couto Magari é muito foda, né? Não, e, como sempre, o papai aparece, né? Pra dar um jeito. Você viu que o Satangô estava baixadinho atrás da outra? Eu acho muito bom, é tipo assim, sempre que parece que o Jaspion vai pegar o Magari, acontece alguma coisa. Dessa vez foi o Satangô. O Satangô, ele é cuzão, cara, porque ele aparece, causa e vai embora, velho. Ele é muito engraçado. Muito bom, ele tava só tipo, vou esperar o Jaspion passar por aqui. Eu vou pegar o Jaspion de surpresa. Pô, vocês não comentaram, mas porra, a miniatura pousando é muito foda, velho, na moral. É maneiro. Não, cara, e aquilo que eu falei, cara, que quando você vê a briguinha das miniaturas, pode sim, parecer tosco, mas depois quando você tem a navezinha, você vai brincar do mesmo jeito. Então, exato, já tá muito próximo, né? O real é próximo da sua brincadeira. Isso é muito foda. Olha isso, cara. Ai, cara, peraí, esse efeito é muito foda. Vocês viram? Vocês viram o jato de ar saindo? Uhum. Você viu como ele ia pra cima e pra baixo, cara? Parecia o Didi com o extintor chegando e no meio. Caraca, cara. Segunda referência aos Trapalhões. Terceira referência aos Trapalhões nesse episódio, cara. E olha que legal ele falou. Ele falou lá, tá vendo? Cara. Tá vendo de cima pra baixo, assim? É o Didi ali, cara, atrás, jogando o negócio. E essa coisa dele falar que tá no intestino é tipo a viagem insólita do Jasper, cara. Sim, do monstro. Sim. É tipo, cara, eu tô dentro do monstro. Exato. Isso tá muito legal, cara. Tá bem dirigido, vai lá. Tipo, tá bom, o Jasper tá entrando dentro, navegando dentro do exato. Monstro, tá maneiro pra caralho. E ali tá o Boomerman com a roupinha de normal de novo. É, ué. Sabe, sei lá por quê. Cara, e o que é isso, cara? E o barulhinho, tipo... Isso era um órgão do monstro, ele cortou. É, isso, exato, cara. A Jaspion é muito grosso, cara. Ele é. Cara, eu acho maneiro que ele tenta dar um control alt del na Anvia, né? Tenta, e dá um force boot aí, cara. É. Aperta o botão pra baixo do volume e desligar no celular do Android, assim. Pode crer. Então, primeiro ele tentou o control alt del, e não funcionou. Aí depois ele vai tentar o hard boot mesmo. Olha lá quem vem. O Satangô está dentro do monstro, é isso? Os humanos são seres racionais, mas acho que eles é só uma projeção. Em breve, esses desmiolados acabarão com a Via Láctea. Desmiolados é muito bom, né? Um reino, o Império dos Monstros. Esse é o desejo do nosso senhor Satangô. Você está enganado. Cadê o Boomerman no meio disso? Pausa aí. Tô no 16. Pausei no Jasper. Pausou no Jasper. O cara é preocupado com o Boomerman, cara. Eu sou obrigado a concordar com o Satangô nessa, sim, tá certo? Exato. Porra, Os humanos são desmiolados mesmo, entendeu? Vão acabar com a galáxia mesmo. Tem mais é que acabar com os humanos mesmo. Então, porra, não deu certo essa merda, gente. Não, assim, é engraçado isso porque ele diz assim, que eles são animais racionais, mas os desmiolados vão acabar com a Via Láctea. Tá correto. Agora, a solução é você criar um reino de monstros? Aí... não entendi. Óbvio que não, né? Não, mas assim, cara, pelo que a gente já viu, o resto do universo... Sim. É muito mais coerente e muito mais avançado, sim, do que o pensamento humano, né? Tipo, o humano tá mais próximo do Satangois, assim, porque essa coisa, a coisa bélica, a coisa, né? Os outros povos são menos, assim, do que os humanos. A gente não viu tantos, mas assim, parece que sempre que tinha alguém do mal, alguém bélico, era do lado do Satangois, né? E os humanos são meio bélicos, né? São mostrados como seres bélicos. Então, sim. A gente brincava disso lá no MDM da mensagem do Spectroman, né? Que o Dr. Gore queria destruir a humanidade pra salvar a fauna e a flora do planeta Terra. Tá, porque os humanos estavam acabando com a fauna e a flora, com a poluição. Então, assim, nessa lógica distorcida, né? Uhum. É tipo, é mais fácil o quê? Ensinar os humanos a serem melhores ou acabar com os humanos? Ah, vamos acabar com os humanos, né? É meio isso. Sou obrigado a dar razão pro Satangões nessa aí. Nessa aí, eu sou obrigado a dar razão pra ele. Desculpa aí. Desmiolar, porque realmente, desmiolar, acertou, vai acabar com o Velate, é uma grande probabilidade disso acontecer mesmo. Somos os grandes desmiolados, é essa que é a verdade. Sim, mas aí, é só aproveitar que tá na pausa, vamos recobrar a história. Felipe ainda tá tentando se achar na história, vamos lá. Vamos lá. Aí, tipo, beleza. Aí ele terminou a luta, ele descobriu que era o Boomerman e que o Magaren tinha armado a porra toda. Magaren vai embora, aí ele pega o Boomerman, sai dali, o Boomerman desaparece, aí ele pega a navezinha, começa a cena de perseguição, Satangoso aparece, solta um raio e vai embora. Aí ele entra de novo no monstro, e aí, ele acha, galera, aí aparece o Didi com um extintor de incêndio, joga ele pra dentro de não sei onde ele tá agora. Aí ele acha todos os humanos foram sugados dentro de uma bolha. Uhum. E aí quando ele vai tirar a bolha, eles da bolha, aparece uma Garen falando que os humanos são... Como é que é? Moloides, é isso? Desmiolados. E o Boomerman tava dentro da bolha de novo, né? Então, tá ali tem... também, Ah, ele tá ali de novo? O Jaspion largou ele dentro e foi atrás do Magaren. Na verdade, assim, o Jaspion meio que ia salvar o Boomerman, só que aí o Magaren apareceu e o Jaspion correu pra pegar o Magaren. Ah, sim, exato. E o Boomerman ficou pra trás. Só que aí quando o Jaspion volta, né? E aí quando o Jaspion ia quase pegar o Magaren, o Satangoso atrapalha ele. Aí o Jaspion, já que eu vou pegar o Magaren mesmo, eu tenho que voltar agora pra dentro da montanha pra resgatar a galera, né? É isso que eu vim aqui fazer. Só que aí quando ele chega lá dentro, né, e tem toda a cena do Didi e tal, ele vê que dentro da bolha tá todo mundo, tá Henri, tá as crianças e tá o Boomer, mano. Exato, todo mundo ali. É muito bizarro. Não faz sentido. A roupa original dele. Então, assim, a galera do Magaren foi capturar o Boomer, mano, de novo, né, que tava lá desacordado, sei lá. E vestiu de novo a roupa antiga nele? Tipo, o quê? Não, o que eu acho é que o monstro engoliu ele de vez. O Boomerman. Não, tudo bem, mas assim, ele tinha que ser engolido com a armadura, né? Ah, sim. Ele trocar de roupa, realmente. Sim, sim. Quem trocou a roupa do Boomerman, gente? É aquele cara, aquele amigo que tá bêbado, que faz uma merda, aí cai, se trapia todo e fala, não, vou fazer de novo. Provavelmente ele chegou, pô, vou derrotar esse monstro aí. Não deu, pô, vou derrotar de novo. Acontece. Cara, rever esses episódios de Jaspion tá sendo muito ruim pra mim, porque eu estou destruindo a minha imagem de fodão que eu tinha do Boomer, mano. Não, e além de tudo isso que a gente falou, teve ainda uma Garen explicando finalmente o plano do Satangos. Que é isso aí. Sim. É verdade. Agora porque a motivação, a gente meio que tem do conhecimento, vilão, né? A gente tem o conhecimento da série, e a gente até que tinha conhecimento já de que o Magaren era filho de Satangos, mas assim, o Jaspion tá recebendo esses conhecimentos em doses homeopáticas, né, cara? Sim, e nos cada primeiros episódios, o Jaspion fica sabendo um pouquinho mais. Porque até então, pro Jaspion, o Magaren era um maluco que sempre tava ali, né? Não, e lembrando de novo, aquela coisa de novo, o Satangos quer destruir os humanos, né, pra fazer o reino de monstros. E os planos do Magaren, cara, são totalmente fora da curva do que ele precisava fazer total, pra alcançar esse objetivo. É maravilhoso. Sabe o que é mais maneiro? O Magaren tá ali pela zoeira. Sabe o que o Magaren é? O Magaren é tipo o filho único do Satangoso. O Satangoso deixa ele fazer o que ele quiser, tá ligado? Muito mimado. Sim, né? O Magaren é o riquinho entediado. Assim. Não, e sabe o que é mais maneiro? Se o plano do Satangoso se concretizar, o Magaren na Via Láctea inteira vai ser o único do tamanho de um humano, entendeu? Ele não vem daqueles monstros todos, assim, ele pequenininho, assim, porra, que merda. Saudade do Jasper. Acho que ele tá aproveitando enquanto pode, né? Exato. Enfim, vamos lá. Tô no 16 e 19. Isso aí, perfeito. E só uma pausa antes da gente começar. Você tá vendo que, tipo, pô, os brilhos na armadura, tá vendo que parte da câmera tá embaçada, assim, pra dar aquela sensação de que ele tá dentro. Cara, esse episódio, tecnicamente, é um dos melhores, por enquanto. Legal, por isso até acho que eles deixaram o Jasper usar mais vezes essa armadura principal dele. Porque, de fato, o episódio parece que ele tem um pouco mais de dedicação da galera mesmo, sabe? Enfim, vamos lá então, vai. Um, dois, três, vai. Nunca. Eu acho que essa coisa da armadura é mais que o episódio é mais em estúdio, né? Então você tem controle melhor da iluminação e tudo mais. O Jasper cambaleando é maravilhoso. É igual aquelas cambalhadas da nave, né? Exato. Mas a câmera nem tremeu, né, cara? Ele parecia que tava dançando ali um araqueto, sacou? Bom, então, tipo, tá lá, reiniciou. Esse é o hard boot, olha lá. Aí foi, cara, aí ele tirou o transformador da tomada e ligou de novo. Não, ele fez um curto-circuito pra ela voltar. Assim. Isso aí foi um hard boot legal, assim. É o jeito Jasper de resolver a coisa, né? Tipo, jogou a espada na boca da garota e deu um tiro no pé do robô, assim. Ai, ainda não tá pra galera. Ai, dando porrada pra caralho, né? Cara, isso aí foi aquela coisa quando você, tipo, pega o fio desencapado e encosta no componente pro componente ligar na força. Foi isso, cara. Olha esses efeitos das cobrinhas, velho. Tá até nervoso, você é louco. Mas, porra, cara. Cara, esse episódio deve ter dado trabalho pra fazer. A criança pulando ali. A criança, caralho, no meio da loucura a toda. A cena foi boa, cara. Você é louco. Mó desespero. É tipo, a criança precisou nem interpretar, né? Então ela vai gritando, ah, gente, tá aqui, caralho. Vamos pra lá, fuja. Vamos de perto ali. Nossa, cara. É muito bom que nessa hora ele tava assim, joga tudo que tem nele, vambora, bagunça. Último dia de gravação, né, cara? Usa tudo. Pô, tá maneiro pra caramba aí, cara. É, sabe, tá uma loucura. Calma, vamos. Pô, e isso deve ter sido um episódio caro, cara. É, sim. O monstro arrotou eles, cara. Basicamente, né? O monstro vomitou eles, na verdade. Né? Tipo, gente, tô me sentindo mal aqui. Porra, botaram um ringue dentro da minha barriga, vamos se fuder, né? A galera voando é ótimo. Estão todos bem? Sim, estamos. Jasper, não se preocupe. Essa voz de moleque de 15 anos, o moleque tem 8. Sim, sim. Botaram o moleque de 20 anos lá. Ô, Jasper, não se preocupa. Tô bem. É mole essa, cara. Por que o Boomerman não foi embora, cara? Vai levar as porra lá. Estava procurando o esconderijo deles. Oh, flashback, tio. Como deles? De quem? Os Satangos, é isso? É, mano. Dos caras do Magaren, da trupinha do Magaren, né? Cara, foi sem o Boomerangue. Porra. Ela tava escondida, óbvio que tava escondido no cu. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você faz tanta pausa dramática, Bruno? Uma pausa dramática na porra, né, cara? Porra! Aí ele nunca consegue falar, é foda. Lá vem. Cara, dá uma pausa. Pausei. Cara, é nessa hora, tipo, que o Jasper deveria ficar, tá bom, quer derrotar o Satangos? Vai lá, vai. Aí, ó, tá aí na tua frente. Chegou, faz chegou. Aí, fazer? Faz aí, vai fazer o quê? Ei, hein? Vai, joga o bumerangue agora, otário. Joga aí agora. É, quer o bumerangue? Tá assim, toma aqui o bumerangue. Vai, joga aí, vai. Toque a chata, otário. Vê se vai. É que o Boomerman oferece de, eu invadi a caverna pra investigar. Só que o Magaren tava atrás dele, na verdade. Então, assim, pro Magaren deve estar rindo da cara do Boomerman, esse humano é idiota querendo me deter, né? Exato. A gente não sabe ainda, eu nem lembro de fato o que aconteceu pro Boomerman estar atrás dos caras. Mas em algum momento vai revelar essa história do Boomer. Em algum momento vai revelar a história dele. Se ele parasse com essas pausas dramáticas, já tinha contado há muito tempo, mano. Ele tem que ficar, né, olhando pro horizonte, pensativo. Cara. Pô, o cara tá triste, porra. Escola, escola Adam West, né, cara? Escola Adam West, sem dúvida. Mas o... bastante tela. Mas é legal, assim, eles estão introduzindo aos poucos, né, aí a trama do Boomer, né, assim, então... E tem esse tropo muito comum, né, dessas séries de desenhos japoneses, que é esse cara misterioso, que você demora pra saber a história dele real, né? Uhum. Você fica cogitando qual é a dele durante muitos e muitos episódios. Uhum. É. Enfim, vamos lá. É parte do charme desse tipo de personagem. Tô no 1933. Tá, peraí que eu tô indo pro 1933. Peraí. É bem no zoião do monstro. Beleza. Pô, tá maneiro, hein, esse monstro aí. É, uma vara fogaré. Eu tô falando essa coisa, tá tudo errado isso aí. O que dia tem gente queimada nas gravações? Brincadeira. Vai, um, dois, três, vai. Poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros. Caraca, tá maneiro. Realmente é muito, muito parecido com o monstro do... É muito, cara, é muito. E eu fui ver até a diferença, né? E, tipo, é um ano e meio de diferença, então... Tipo, deve ter visto no cinema e falado, caralho, vamos fazer isso aí. Exato. E o visual dele no Jasper ficou legal, cara. Ficou ótimo, cara. Mas isso, por enquanto, até agora, tá sendo muito bom, assim, sabe? Os monstros já... Não é tipo no Changeman, no Flashman, sei lá, tinha um monstro que era um yo-yo, sei lá, um formato. E você vê que é um gorila mesmo, né? Que ele parece um gorilão feito de pedra. É, então, exato. Ele tira a espada e usa a arma. Ele tira a espada e atira com a pistola. Ué. Mas isso aí é tipo lutador de boxe. Ele finge que vai dar um golpe da outra, pô. É. Olha lá, porque ele tirou a espada, atirou e não vai usar a espada. Não, não vai. Foda-se. Ai, já. Mas foi isso. É a tática de distração do monstro. Tá, tipo, vou tirar a espada, o monstro fica olhando pra espada, eu vou atirar nele. Olha o Kushida aí. É, olha ele aí, ó. Cara, a voz dele ainda tá muito boa, cara. É, tá muito cara, bom. A voz dele tá igual, assim, cara, é incrível. Sério, vejam esse vídeo, que esse vídeo é emocionante, cara. Nossa. E não sei se vocês viram no vídeo, se vocês só ficaram ouvindo, mas se vê o vídeo mesmo, eles ficam colocando várias coisas de merchandising dos anos 80, sim, da época. Sim, bonequinhos e tal, revistas, né, cara. Na clássica da pessoa que cai e a outra ali, né? Exato. Mas a luta é na cidade, cara. Teoricamente, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O Daniel tomou um socão ali que acho que o dublê não tá esperando, hein? É. Agora vamos dar uma surpresa. Caralho, dá uma porrada na cara. É, mano. Cartões de fantasia, né? Pode largar o dedo, velho. Aí a fantasia vazia, né? A placa. Adoro isso. Arremessa a fantasia! Oh, achei muito legal essa tomada do Jaspion dentro, andando, tá ligado? Sim, legal. Agora eu já sei como é que anda no Dylan, pelo menos. Ah, vocês repararam que tipo esse monstro não tá fornecendo... Ah, estourou o monstro. Não tá fornecendo nenhum perigo pro Dylan. É. Tá atropelando o monstro, lá. Tá só entrando a porrada no monstro. É, só tem que ter uma porrada no monstro lá. É, mano. Ó, tomou. Tomou um. As tomadas dentro do jogo, tá, é muito legal, cara. O monstro tem tipo uns cipós pendurados, sim, que seriam aqueles tentáculos. É, né? Então. Tá, então. Conectado. Olha lá. Inventário. Cara, inventário. O cara tá tipo humilhando o monstro, cara. Deu um soco na testa dele agora. Explodiu. É que ele tá sem pensar, porque nos outros ele não queria matar, tinha todo aquele esquema, né? Esse exato, isso aí, tá, ele tá boladão. Foda-se, né? Vamos explodir logo o monstro, tá bom, cala essa merda toda. É. Eu tô com pressa, quero ir pra casa. Exato. Olha lá, eita, nós. É verdade, né? Agora ele não tem nenhuma... Não, tá nem aí, velho. Sou fã tá nem aí, né? Olha, isso é maneiro, hein? Em frente, chamou o Satangosto com pau. É, pau. Isso eu achei foda. Foi foda. Satangos. Olha a armadura bonita. Construiu o Império dos Monstros para governar toda a Via Láctea, usando de seus poderes diabólicos. Não deixe que isso aconteça, Jaspion. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Acabou o episódio. O Boomer não morreu, né? Morreu, né, cara? O Boomer sempre desaparece, né, cara? Morreu. Oh, sobre o negócio do Jaspion tirar a espada, pular e acertar com um tiro, o André Ferreira aqui, ele explicou. É porque ele tirou a espada, pulou na direção do monstro e pensou, ih, não vai dar, não vou alcançar. Aí ele vai e atira. E o Bruno Ximenez disse que a espada é a chave do Daelion. É diferente do nosso carro. É verdade. O Renato Aldrigue, se o monstro não for amigo de uma criança, tá fudido. É isso mesmo, cara. Pode crer, né, cara? Pô, esse monstro aí tava comendo criança, pô, não pode. Exato, gente. Esse aí ele nem pensou duas vezes, cara. Só sentou uma porrada nele. E aí, turma, episódio 7. Esse final dele chamando o Satangosta pra porrada, achei maneiro. Achei da hora. Mostrou iniciativa, mostrou moral. Porque o Satangosta tá de sacanagem também. Ele fica aparecendo, desaparecendo. Chega uma hora que o Jaspion fica puto mesmo, né? Mas é a coisa do mal, né, cara? O mal é sempre covarde. O mal nunca vai pra luta aberta, assim, né? Exato, exatamente. E aí, episódio 7, senhores? Cara, eu vou te falar que, tecnicamente, esse foi um dos melhores até agora. Ok. Assim, tipo, de direção, de efeitos práticos, assim, cara, eles não economizaram, assim. Não, botaram, o interior do monstro super bem feito e tal. Sim. Mas, caraca, estão cagando cada vez mais pra história, né? Tipo, foda-se, né? Vamos botar aí o ringue de boxe dentro do monstro, sabe? E vai ter o Booberman. Por quê? Foda-se, bota ele aí. Então, como o Nerd Reverso falou aí, o nível de aleatoriedade it's over 9000, né? Então... Exato. Eu resolvi isso comigo na figura do Magaren. O Magaren, realmente, a partir desse episódio, ele é o agente da surrealidade, do caos louco, assim. Então, daqui ele pra é o frente, Coringa. Se tiver um episódio no circo, eu vou entender que o Magaren tem um plano absurdo que envolve o circo. Se tiver um episódio, cara, sei lá, debaixo do metrô, o Magaren pensa em algum monstro muito legal que tem lá também. O Magaren é esse cara que vai tentar brincar ao máximo, porque ele é doido, ele é psicopata, sei lá, cara. Cara, já pensou se isso faz estratégia do Magaren, assim? Tipo, estratégia aleatória? Tipo o Coringa do Christopher Nolan, assim? Tipo, exatamente pro Jaspion chegar, tá jogando fliperama, aí a máquina enguiça, ele, cara, pode ser um golpe do Magaren. Deixar ele maluco, né, cara? Deixar ele cismado, né? Ele vai, sei lá, comprar a latinha de refrigerante na máquina, puta, saiu quente a latinha, deve ser um plano do Magaren. Pode ser, cara, nossa. Exato. Nossa, de repente a gente vai ter um episódio dentro da fábrica de refrigerante. Cara, se tiver, o Magaren é esse cara, ele faria isso de fato. Então, ele pode fazer qualquer coisa, cara. Exato, ele pode fazer qualquer merda, velho. Não, sem contar que o Magaren, ele é o homem das mil faces, né? Que ele se desfaz qualquer coisa. Nossa, não, ele e os Minions dele. Verdade, ele era o Magaren montanhista, né? Exato. É tipo aquela coisa do bonequinho da Tartaruga Ninja, tinha um Michelangelo fazendeiro. Foda-se que não faz sentido. Vai ter o Magaren montanhista, né? Tá na montanha, vai ser o Magaren montanhista. Pois é, mano, esse cara é build fácil. A gente viu ele primeiro no Magaren do clube de jazz, lembra? Exato, começou no jazz. Agora teve o Magaren montanhista, o Magaren cientista, que a gente já viu também. Já teve o Magaren, aquele galanteador lá, lembra do episódio? Magaren galanteador? Ele é um cara de build fácil. Cara, o Magaren é o Daelion, né, cara? Não, o Daelion não, o Ken do Toy Story 3, cara. Que tem várias... Tipo, várias roupas, assim, né? Então sim, é isso aí, cara. Caraca, que ser humano. Quer dizer, não sei o cara, esse episódio foi um dos meus favoritos, assim. Uhum. Acho que ele nem teve um negócio que eu gosto muito, que é a coisa de um arco emocional forte, não tem aí. Verdade. Só que ele é tão aleatório, né? Essa coisa, cara, o nível do aleatório vai no 11. Que assim, cara, não tem como esse episódio não ser um dos mais memoráveis, assim. Que episódio incrível, cara. Não, e ele tem uma coisa que tava faltando até agora, que a gente pausou muitas vezes pra comentar. Mas ele tem um nível de frenesi que não tinha nos outros episódios. Ele acontece bastante coisa vai rolando. Deu uma acelerada de novo, deu uma acelerada, cara. Né? Mas eu gostei do episódio. Não, acontece, eu gostei mais do episódio do que os outros, por exemplo. Os outros dois aí, os 5 e os 6, eu prefiro mais esse aqui. esse foi, assim, certamente... É o mais divertido, assim, sacou? É o melhor pior episódio que tem, cara. Porque... Não, esse episódio pra você ver com seus amigos, assim, que não lembram de Jaspion. Pega esse episódio e chama a galera pra ver, assim, que vai ser o mais divertido, sem dúvida. Exatamente. Muito bom. Eu acho que é esse junto, dos que a gente vê agora, né? Esse junto com aquele lá do planeta alienígena que tem um cara do piano, assim. É, também é outro que é muito aleatório. Sim. Pô, esse, como eu falei, assim, ele apesar de dar um chute completamente no roteiro, cara, a introdução é muito boa, né, cara? Então, o monstro é esse. Esse vai ser o monstro que o Jaspion vai lutar. Sim, sim. Tipo, acabou, já apresentou tudo que você precisava saber do episódio em 3 segundos. Mas, é, pô, esse episódio eu me diverti muito, cara. É muito divertido, assim. Então, é... Exatamente. Deixa eu nos comentários aqui, rapidão aqui, vai, fala aí. É, no, nos comentários aqui, o André Ferreira já deu um spoiler aí, que mais pra frente tem o Magaren cafetão, olha que... só. Tá vendo? Não duvido, cara, porque de fato ele é capaz de fazer isso. Tem que ter os planos Magaren e os figurinos Magaren. É verdade. Ó, por enquanto, pelo conjunto da obra, assim, eu acho que o Magaren montanhista, assim, tá maneiro, cara. Com chapéuzinho, bermudinha, exato, uma jaquetinha, assim, tá maneiro, cara, tá maneiro. Ai, cacete. O André Ferreira disse que o Dai é o único robô que vi que bate no monstro caído. É, briga de gigante não tem essa não, cara. Caiu, já era. O Luiz Gustavo Silva disse que o Dai é o robô mais foda. Tira a mão do bolso e bate pra porrada. É, isso aí, cara. Ai, cacete. Então é isso, galera. A gente chegou ao final do nosso episódio 7. Semana que vem teremos mais episódio 8. Que não sei o que vai acontecer no episódio 8 também. Tem sido uma experiência muito boa. Rever o Jaspion. Queria agradecer a Nerd Reverse Change por mais uma quinta-feira de Jaspion. Opa, estamos aí. Queria agradecer também para quem estava aí acompanhando ao vivo com a gente, quem mandou comentários aí no YouTube, youtube.com/podcast do Jaspion, né? É, agora que temos o endereço certinho, tá, dá pra gente falar, fácil de decorar. Exato. E para quem também... O que foi? É, deu um pico de 30 pessoas aí assistindo a gente ao mesmo tempo. Foi bom. Olha só. Valeu, pelo horário, a gente sabe que não é o melhor horário, mas valeu mesmo. Exato. Pra quem não pôde, ainda mais agora que é véspera de feriado, né? Mas aí, pra quem não pôde acompanhar ao vivo e só ouviu aí depois, também fica o convite pra vir aí ao vivo. A gente tenta fazer sempre quinta às 19 horas. Exato. E sempre avisa lá no Twitter antes. Aliás, agora está finalmente iniciado o feriado do Brasil, depois do episódio do Jasper maravilhoso. Agora é isso, né? Acabou o Jasper e feriado, é isso aí. Agora é feriado, gente. Agora nada acontece. Está decretado o feriado agora, hein? Decretado o feriado, gente. Vou deixar vocês aqui... ao vivo com o vídeo que a gente tem comentado do Akira Kushida cantando. São 12 minutos de vídeo, mas vale cada segundo dele. É incrível. Assistam e curtam aí. E até semana que vem, galera. Falou, turma. Valeu, valeu. Fireball. Yeah. 欲しい男さ、いつでも遠くを見上げる瞳さ、苦しみのハードル、孤独の壁も飛び越えて笑うファイターさ、初めて会うのに親友同士、そんな気がする、不思議なあいつ、 Just be on に続け、 Just be on に並べ、 Just be on を超えろ、君も僕もに続け、 Just be on に並べ、 Just be on を超えろ、君も僕も。Just be on.